Guarda no teu pensamento, te amo muito além do tempo. Nunca vou te deixar. Me leva no teu movimento, a minha alma eu te acalento. Quando algum dodói te machucar, chamo teu anjinho pra passar. Tu és a força do mãos, lembra que onde for que tu tocar, faz com a tua pureza melhorar. Deus te trouxe um sonho bom nas ondas do teu coração. Gianluca, golfinho azul, teus olhos a luz mais brilhante, és dono de um poder gigante. Gianluca, meu pássaro, voa com teu sentimento, com a força que vem lá de dentro. Toda vez que for soltar o ar, pede pra tristeza te deixar, que leve embora a solidão. Tu nunca é só na imensidão, lembra que a tua alma quer lutar. Lembra, tu escolheu de vir pra cá. Tu és guerreiro, tu amor traz alegria onde for. Abre as asas, anjo azul, traga nós a tua luz. Abre as asas, anjo traga-nos a tua luz. Gianluca, te amo, viaja no meu pensamento, saudade voa pelo vento. E toda vez que tu confia na sabedoria, divina força que te cria. Nunca vou te deixar. E toda vez que em mim pensar, contigo sempre eu vou estar. Abre as asas, anjo azul, traga-nos a tua luz. Abre as asas, anjo azul.